Durante trabalho de rotina de fiscalização ao contrabando e ao descaminho, policiais rodoviários federais do posto Santa Terezinha de Itaipu realizaram a apreensão de vários veículos carregados com contrabando. O que mais chamou a atenção, na tarde de ontem no posto da PRF, foi a apreensão de um C4 Palas com placas do estado de São Paulo que estava completamente carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. A abordagem se deu em parceria com agentes da Receita Federal em fiscalização a estradas vicinais na área rural de Santa Terezinha de Itaipu e outros municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. Quatro automóveis foram apreendidos em poucas horas de fiscalização. A maioria absoluta destes veículos tem origem criminosa, que, conduzidos por criminosos inescrupulosos, elevam os índices de violência por onde passam, como, por exemplo, a BR-277, corredor de saída de contrabando da região de fronteira. Esta figura, segundo a estatística divulgada recentemente, como a rodovia mais violenta na quarta posição em todo o país. A PRF, a Receita, a Polícia Federal e as Forças de Segurança tentam diminuir os índices, mas infelizmente, a cada dia que passa, vários registros estão acontecendo, como, por exemplo, duas mortes envolvendo ônibus carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai dentro do perímetro do município de Medianeira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.